dime. Ah, por gentileza, a transmissão da linha intermitente, confirme, com 3601 solicitando que eu solicitasse alguém que viesse liberar o finger, é isso? Exatamente, senhor. Já estamos há 10 minutos aqui aguardando, a empresa já entrou em contato com a infra-aérea e não aparece ninguém. E aí também, assim que tirar o finger, estamos prontos para o pushback acionamento na meia dúzia. Ok, vem entrar agora em contato com a infra-aérea, senhor Agostinho. Ok. O inferno já foi informado, o senhor tem livre pushback acionamento de Mitax 3601. da 3601 com 79 a bordo, 79, Altana Galeão, autonomia de 4 horas. Do 3601, táxi aprovado, pátio Indy Alpha, até o ponto de espera, pistão 0, Joshua no 019, chame tanto para o Douglas, ponto de espera, pistão 10, são 3601. Entre a pátio Indy Alpha, ponto de espera no 0, chama. Pronto, 2998, 3601. Transmissão autorizando alinhar e decolar da pistão do zero, vento de 140 graus com 09 nós. decolado 09, chame agora o controle simulador 1, D0, décima 8, bom voo. 208, bom dia, até 3601. Manda mente. Bom dia, controle, até 3601, cruza 1700, solicita direto da EL. 3601, contato radar, suba 360, direto da EL. Eu não consegui entender, controle, poderia repetir? Contato radar, suba 360, saída da EL. 360, na da EL, pode voar direto da EL? Autorizado. Em direto da EL, 360. Romeu via para o Zulu 1, meia até Bravo até o Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, o nível de voo autorizado 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5015, questionamento 251. Corrigimento correto, chinema 251, portão 1-1, chame pronto para o pushback, acionamento. São 3601, suba restrito nível 320. Restrito 320 na subida, está 3601. São 3601, chame centro Recife, frequência 1251.